Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. GDB. Galera do bagaço de Mocajuba. Galera do bagaço de Mocajuba. Aí, DJ Victor, está tudo pronto, meu DJ? Então, arrebenta. Lembro de você, olhando para mim, dizendo eu te amo, e com você quero casar. Lembro de você, o meu corpo a beijar, carícias e amor, que me fazem chorar. Desde que você se foi, eu fiquei sozinho nesse prato vazio. Galera do bagaço de Mocajuba, foi nessa equipe onde eu te encontrei. Galera do bagaço de Mocajuba, com essa equipe eu vou me divertir. Zinho Absoluto, Zinho Absoluto, fazendo você dançar. Ô galera, aqui quem tá falando é o cantor Zinho Absoluto. Eu tô fechadão com a galera do bagaço de Mocajuba. Meu presidente bagaço, eu, meu parceiro Cleito da GDB. Um abraço, garoto. Você, olhando para mim, dizendo eu te amo, e com você quero casar. Meu corpo a beijar, carícias de amor que me fazem chorar. Desde que você se foi, eu fiquei sozinho nesse prato vazio. Galera do bagaço de Mocajuba, foi nessa equipe onde eu te encontrei. Galera do bagaço de Mocajuba, equipe, eu vou me divertir. Eu era do bagaço de Mocajuba, foi nessa equipe onde eu te encontrei. Eu era do bagaço de Mocajuba, com essa equipe eu vou me divertir. Te dedicação. Pra cima, Cleiton, da galera do bagaço de Mocajuba. Fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim: periquita, menina, desce devagarinho. Periquita, menina, desce devagarinho. Eu fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim: periquita, menina, desce devagarinho. Periquita, menina, desce devagarinho. Mais um pouquinho, então desce mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Periquita, menina, desce devagarinho. Periquita, menina, desce devagarinho. DJ, Fernando Wilson, o DJ que agita, galera. Metou aí, DJ. Sensacional, sensacional. Amigos, o DJ mandava assim: periquita, menina, desce devagarinho. Periquita, menina, desce devagarinho. Eu fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim: periquita, menina, desce devagarinho. Periquita, menina, desce devagarinho. Mais um pouquinho. mais um pouquinho, mais um pouquinho. Periquita, menina, desce devagarinho. Periquita, menina, desce devagarinho. Pra cima, meu presidente bagaço. Da GDB de Bocajuba. Cima, se galera do bagaço de Bocajuba. Eu só queria que abagasse tudo. Eu gosto de suspense. Mixagens ao vivo. Ao vivo. DJ Victor. Incomparável. Cheguei no pistão e vi um bonde lindo. As meninas dançando e os amigos curtindo. Dançando e zoando. A rapaziada bebe quando salta o tambor. As meninas se pedem, tá uma maravilha. Escuta o que eu tô te dizendo. Ela faz um quadradinho e o baile fica vendo. O bonde reunido, os caras não andam só. Traz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que caô vai ter caô. Não vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir e falo na moral. Hoje a noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo popstar, artista americano. CD, galera do bagaço de Bocajuba. Tocando só as balas. Eu sei que em algum lugar o amor me faz acreditar, meu bem. Porque ele existe em algum lugar. E quando eu vivo me apaixonar, a luz da lua me vai sonhar. Sei que ele vai me impressionar. Fazendo você dançar, vem a curtir o animal, toca tudo do para. Chegou botando pressão, fazendo você mexer. É o crocodilo detonando pra você. Ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Onde de onde de dedinho, desce no mão que o animal é o agito. DJ Vitor, incomparável. Eu sei que em algum lugar o amor me faz acreditar, meu bem. Porque ele existe em algum lugar. E quando eu vivo me apaixonar, a luz da lua me vai sonhar. Sei que ele vai me impressionar. Ninguém me segura, eu vou pro crocodilo.

assim pra ela, porque a potência é grande. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, CD, galera do bagaço de Mocajuá. Produzindo os melhores CDs do Pará. Pra cima, meu presidente bagaço. Bagaço. Uma galera do bagaço de Mocajuba. Tocando só as balas. DJ Vitor, incomparável.

CD, CD. Galera do Bagaço de Mocajuba. Essas minas fadas, elas são tudo sem limite. Vou botar as amigas porque hoje tá pro crime. Essas minas fadas, elas são tudo sem limite. Vou botar as amigas porque hoje tá pro crime. A moreninha senta na crepe. Tudo se manda sério, a danada não resiste. Grita a mulher que hoje está pro crime. E um só movimento. Você tá, você tá, você tá no crime. Você tá, você tá, você tá no crime. Você tá, você tá, você tá no crime. Você tá, você tá, você tá no crime. Vou botar as amigas porque hoje tá no crime. DJ Juninho consagrado. Essas minas fadas, elas são tudo sem limite. Vou botar as amigas porque hoje tá pro crime. Essas minas fadas, elas são tudo sem limite. Vou botar as amigas porque hoje tá pro crime. A moreninha senta na crepe. A moreninha senta na crepe. Tudo se manda sério, a danada não resiste. Grita a mulher que hoje está pro crime. E um só movimento. Você tá, você tá, você tá, você tá no crime. Você tá, você tá, você tá no crime. Você tá, você tá, você tá. Mixagens ao vivo. Ao vivo. DJ Victor. Incomparável. Vamos lá, DJ Sander. Pra cima, Neto Ferreira. Da galera do Bagaço de Mocajuba. Desse jeito cê me deixa louca, botando a p*** toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Artuzinho, pressão da galera do Bagaço de Mocajuba. Vai pra cima. Tontinho. Clayton, na GDP. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Toque um rap pra mim. Intenção de das Produções. Pra cima, meu presidente Bagaço. Da GPP de Mocajuba. O Williamzinho Pop. Na GTV. Toda comemorar eu vou fazer subejandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Na vida as mulheres, tudo na nossa conta. Vai, vai, vai. Dá-lhe o Wellington da Popi. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, ho, oh. Só não nega pra não sorrir e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava delirava. Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. É dizer adeus. DJ Victor. Essa paga, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé